Alfa Victor Juliette, torre no 186 para estação de pouso. 166 Aracaju, agora da Copa 2012. Fazendo Copa. Estação de pouso. Torre 186 dúzia para estação de pouso. O Alfa Victor Juliette. Romeu Papatão em condições visuais, reporte ingresso Interlagos. Juliette passará na ambulância do Romeu Papatão. Juliette, cabe aquilo? Paraquedistas estão abaixo da aeronave? Comandou agora 4500. Sente. Autorização, Galeão. 394, Galeão, aguarda a copa número 2, 2012. Vai aguardar. Solo, gol no 600, Centro da Lima para Natal. Número 3, no 600, boa tarde, agora a copa. Alfa. Boa tarde, na escuta, 600. Prossegui seguindo o tráfego na final da 10, aguardando pista livre, uma centena com uma nós, Alfa, Vitor, Juliette. Paciente, agora visual com o tráfego. Tio 3 e reposto para ingresso, pode pro sócio. Pátio 3 vai reportar para ingresso, pode pro sócio. Quebec Mike, e aguarde para reingressar na pista 17. Temos tráfego na sequência para pouso na 17. Em geral, da Rafa. Telema 320, livre descida para 3.000 pés, ajuste no 0 no 2. 3.012, 6320. Igualmente. Área bilhete 6723. Bilhete 6723, contato radar, sobe o 310, vigilância. 310, 6723, pode curvar a esquerda? Compro o perfil de saída. Compro o perfil, 6723. 3566 da TAM, pronto para a cópia. Prossiga. Salvador, Aracaju, 190, pista 90, esquerda, PUC, Aracaju, 198, 5164, para o TAM, 3566. Se visual com o prazo, eu vou guardar a apresentação para a coisa. Alta, Vitor Vidal. Informativo. Salvador, por esquerda, PUC, Aracaju, controle 198 e transponda para o seguro mesmo. Correto, portão 10, chama pronto, 3566. Reportará. Salvador, Força Aérea 94, no 6, Belo Horizonte, número 3 agora para a cópia, o 1012. Voo no 394, pronto para a cópia. Pronto, cópia, voo no 394. Salvador Galeão, 360, para o Whisky 50. Após conforme plano, rota do plano de voo, pista 90, curva à direita, saída da EOL da BDEV, controle 119.8, transponda 5152, 1394. Autorizado 360, Galeão, decola da 10, curva à direita, prossegue Upper Risk 50, após a rota conforme o plano, a saída será da EOL da BDEV. Controle 119.8, transponder 5152, o gol no 394. Correto, portão 9, chama pronto no 394. Chamará pronto, gol no 394. Solo Salvador, o TAM 3661, para autorização de tráfego para Ilhéus. Do 140. E o 940, aguarda a cópia número 3 agora, 1012, 3661. Certo, 3661. 924, em frente, portão 5. Gol no 600, Natal, pronto, cópia. 85, Alfa, tchau, Alemanha, que boa. Boa. No 600, pronto para a cópia. Força Aéreo no 416, Proscópio. Salvador, Belo Horizonte, nível 160, Golf 677, pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus, controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5141 para o Força Aéreo no 416. 390, Pucas e Paro, 1754. 677. Pista 1-0, daí uma parecida, direto de Elson, uma frequência da frequência controle 119.8, 5141. Controle 19.8, transforma 5141. Correto, no pátio militar, 2 a bordo, acionado, chama para o táxi, se for 0-4 no meio. Vitor Juliette, Solos 40, 40, está autorizado o backtrack, reporte pista livre. General Vander Alfa acompanhando o tráfego, reporte pista livre, parte 4, General Vander Alfa. Autorizado já o nível 140, saída Coral, curva esquerda. O controle é 1928 e o transponder 5157. Tá bom, Vitor Bravo Gol? 5157 tá correto, o trem 6161. Chamará para o táxi. Tá 3661. Correção, chama para push. Chamará para o push, 3661. Tá, Papa, Romeu Sierra, Mike Fox, prossegue. Sai 23, grana. 320, continue a aproximação no zero, vento de 100 graus com 16 nós, informarei, informe checado 6320. Chamaremos baixo travado. November Juliette Delta, Feira de Santana, pistão no 7 com curva à esquerda, saída Momo Albo após direto Feira, controle 1938-5110, Sierra Mike Fox. O Sierra Mike Fox tem condição de 35? O vento com 1 centena com 15, confirme. Ok, então da 35 decola com pista da 35 com curva à esquerda, saída Momo, 1985190, o CA mais pronto. Salvo, ok, então da 17 com curva à esquerda na Momo Alvo, foi direto. Momo Alvo, da 1250, ou a 2268, com a 298. É isso, então da 35 confirmando. Primeira curva à esquerda, Momo, ok? Ok, então da 17, a decolagem com primeira curva à esquerda, saída Momo, Alvo, pode direto. No pátio 4, 4 a bordo, chame a torre, 18-6, para acionamento da decolagem, CA, Mike Fox. Da 47, curva esquerda, Momo, Alvo. Já que pode 0, 50, confirma. Salvador, o TAN 3661, pode cotejar a autorização novamente? Gentileza? Pode acionar o 0140, Serra Mike Fox, se chama a 286. 0140, camarada. Muito boa tarde, Dr. Romero, Serra Mike Fox. Serra Mike Fox, boa tarde. Parte 4, reporte pronto para o táxi, Serra Mike Fox, traje. Tarde da bata, reporte para o táxi. Tu tá na bata ou tá no parte 4? Tarde da bata, cara. Tá, ok. Recebi indicação de 4, então. Fátio da Bata, 7. Reporte para o táxi. Controlador, Romeu Papatango, na proa da rotatória visual para Romeu Papatango, pode encurtar o tráfego e aproximar direto para 17. Uma centena, 16 nós, Romeu Papatango. Gente, mandou. Canadá 197. Solo Salvador, 35489, você já teria a nossa autorização? Afirmo, já chegou no meu sistema, só um instante para a cópia, o trip. Salvador, é o gol no 600? 600, aguarda, mantém escuta. Fala Salvador, boa, Oceano 6320, levando a pista. 6320, prossegue Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso, pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, vai reportar para o principal. 6320. Fala Salvador, Força Aérea 1416, vamos para o traque. Com intenção de decolar a parte da interseção hotel. 5. Gente, gol no 754, chama Centro Recife, 12545, alternado 2685. 2545-2685, obrigado. Xenem 3105, 10 até 4 mil pés, 1012 ajuste. 4.012, o Xenem 3105. 924, aguarde a cópia, 1012. 1012, seria a série pra vir, Marcelo? Puca. Obrigado. Romeu Papatango, confirmando, é trem fixo, livre pouso no sétima centena com um número nós. Romeu Papatango. Saída Gol, levar o apoio direto conquista. Controle 119.8, transponda 5166. 200 para a vitória da conquista, decola da 10, curva direita. Gol, levar depois vitória da conquista, 19.8 ao controle. Transponde a 5166, é o trip 5489. Correto, trip na remota 14, chama pronto. Camara pronto. Gol no 600, pronto para a cópia. Na escuta. Natal 370, Pesolu 10, pista 10, curva esquerda, Pucas e Pá. Controle 119.8, transponde 5153 para o gol no 600. 600, autorizado Natal, nível 370, peso do Luno 0, decola da 10, curva esquerda, Pucas e Bar. Controle 198, transponder 5153. Correto, 62, chame pronto, Luno 600. Botará. Para ingresso no pátio 1, Oceano 6320. 6320, em frente, remota 13, do pátio principal. Livre, remota 13, o Oceano 6320. No portão 3566 no portão 10. Tá livre, chame para o táxi. Fique apenas atento com o Oceané que vai parquear na remota. Afirmativo, tá livre, reporta o táxi, vai coordenar com o portão. Última interseção. Sim. Ok, Belo Horizonte, nível 160, número 2 agora para a cópia, no 333, está livre acionar, 1012. Então no gol 1394 no 9, puxa para que acionar. No 9 aguarda, 1394. Vai guardar. Paulo Salvador, está 3661 na posição 1 para o puxa acionamento. Autorizado, 3661, chame para o táxi. Trabalhar para o táxi, 3661. Gol no 924, Maceió, copia. Livre, Romeu, Papatango. Livre, vai crack. Livre, Romeu, Papatango. Caju, controle 119.8, transponde 5151 para o gol 1924. 0, para Caju, já 0.8. Saída Puca. Da Poe chama pronto no portão 5, o gol no 924. Ele pode acolar, ele vai chamar no 924. 0-3-3-3, copia. Confirme. Gente, uma boa tarde, Romeu Papa Tango. Prossiga, Serra Mike Fox. A linha mantém cabeceira no 7, Serra Mike Fox Trot. No 333, copia. Salvador, Belo Horizonte, nível 160, Golf 677, pista no zero, curva direita, saída da El Lid Liels, controle 119.8, transponder 5154, força aérea no 333. O 0-4 no 6, código transponder 5141, mantém a saída da EL, sobe para 160. O 0-4 no 6, código transponder 5141, saída da EL, sobe para 160. Xenem 3-5. 3-5 estabilizado. Torre no 86. 1-86, Xenem 3-5, uma boa. Boa. O Mike Alpha? Assane, transponder, Golf Mike Alpha. Acionado, mais durante o voo, ele informou que estava sem perder o sinal. Então está levando bem com atenção. Está descida e direção comercial. Negativo, autorização terminal, Golf Mike Alpha. Tenho na reação, terceiro para dentro da minha posição. Negativo, não está autorizado, não tem identificação de sua aeronave. Livre a terminal agora, está dando 95, já está dentro da terminal, sem autorização. Desça em condições de 2012 e verifique a hora do mais próximo para pouso. Negativo, Salvador, no momento. Positivo, nem a da real? Negativo, senhor. Isso aí depende de autorização do SINDAC para 3. Ok, descer e aguardar então. Teria algum outro horário que pudesse liberar então para a proteção de Salvador? Não, não existe horário de liberação de aeronave sem transponder para a área de Salvador. E a reação que foi descer? A reage também, senhor. É terminal. BP aguarda na remoto no 4. Guardando. Salvador, Zan 3661 para o táxi, POB de 38, alterna Aracaju, autonomia de 2h32 para o táxi. Ok, 3661, livre táxi, direita, ponto de espera, 186, 1012. Vai seguir a aeronave da companhia, está passando a retaguarda neste momento. Segue com o número 2, o 3661. 7, o taxiado para a cabeceira, seguindo a aeronave da companhia. E na cabeceira, monitora o 186, então 3661. Ok, no ponto de espera, a pista 1-0. Da pista 1-0, tá 3661. O 5489 está no ponto, no pátio 3, senhor. O trip tá no 43? Afirma. Ok, a informação que a Infraero me passou foi que tava na remota, mas tá livre no 43 o trip. Até da Infraero a gente espera, então tá livre os 5489, eu chamo a TEC. Obrigado. Seu tráfego, seu número 2 para decolagem, o número 1 um tá lá na 17, que tá aguardando o tráfego cruzar o eixo daquela pista para decolagem, ok? Alinhar e manter após a passagem do tráfego da Ocean Air na curta final. Alinhe e mantenha no 0, 3, 5, 6, 6. Até 20 milhas, ciente, está livre. Autorizada, pista 17, Sierra Mike Foxtrot. Saíram no 443, boa tarde, prossiga. Gente, mantenha o ponto de espera, rua na 333. Ocean Air 63, 15, solo ao 55, libere pista direita. Chame solo, frequência 1219. Direita 1219, Ocean Air 63, 15, uma boa. Boa. Parado só do Cernex, você pode cruzar aqui, seu, à esquerda? Está autorizado. Decolado ao 55, mantendo a minha escuta até eu completar o cruzamento do campo, Serra Mike Foxtrot. Mike Fox, cruzando aqui o máximo possível. Gente, mantenha número 3 para decolar da pista no 0. O número 1 está alinhado, o número 2 no ponto de espera, vai efetuar a curva para o mesmo sentido. Aguarde para ingresso na pista no 333. 66 alinhado, próximo. 7. Alô, Xené, 6315, livrando a sua escuta. 6315, prossegue Alfa, Kilo, Pátio 3 e reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, vai reportar para ingresso no pátio, na Xené, 6315. Solo Salvador, gol 1394 com 183 a bordo, 3 horas e 55, alterna Campinas. No 394, Juliette Alfa, ponto de espera, 186, 1012, uma boa viagem. Juliette Alfa no ponto de espera, chamará em 186, gol 1394. O visual vai consertar com o senhor. Gente, matando agora a proa 360, Serra Mike Fox. Mantenha referências abaixo de 1500 pés do Serra Mike Fox com solo. Mike Fox. Só um momento. O Whisky Golf Oscar desça para 1 no mil pés. 1 no mil pés, Whisky Golf Oscar. 1140. PP 5489 para o TAC 59 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Montes Claros. 5489 em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 186, 1012, no ajuste, uma boa viagem, vai seguir a nave da Gol. Ok, sente, Juliette Alfa, 186, ponto de espera, 1012 ajustada, aeronave da Gol, 5489. Com 3566, decolou 57, controle 119.8, uma boa tarde. 98, boa tarde, 66. TAM 3661 no livre decolagem no 0, uma centena com 15 nós, TAM 3661. Livre decolagem, TAM 3661, pista 1 no 0. 3566. 3566, prossiga. Decolou na sua escuta. 5164, aguarde identificação, 3561. 3566 da TAM, aguarde identificação, mantenha a saída. Gabi, decola com primeira curva direita, controle saída, 1 no 9, 6, 1, 8, 5, 1, 6, 5, Fone, Alvona, 3, 5. Portão? O portão é o 08. Estamos pronto. Portão 3, 6, 3, 5. Portão 3, 6, 3, 1, 5. A aeronave já está voando na proa de João Duval. O senhor chama agora a torre 118.6 para instrução de pouso. 118.6, espera da 1-0 no 394. Vai manter o ponto de espera da 1-0, gol no 394. Torre Papá Romeu, Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar, sente do tráfego, a cruz na curta final no 7, centena 15 nós, Whisky Golf Oscar. Golf Oscar, vai reportar na final curta da 1-9. Só se o senhor fizesse uma DLA antecipando o horário, ok? Se de Serra Novembro pegou o Fiosca? No 443, no pátio militar, táxi autorizado até a hotel. Na hotel vai manter a posição e chamar a torre 18,5, Força Aérea no 443. Checado, Papa Romeo, Whisky Golf Oscar. Livre pouso, pista no 7, 110 graus com 15 nós, o Whisky Golf Oscar. Livre pouso, Golf Oscar. Golf Mike Alpha? Pushback acionamento no 600. 333, decolou 01 no chame controle em 119.8, uma boa tarde. Chamar o controle em 119.8. Passaram no 333. 600. Controle Salvador, passaram no 333, na reta de decolagem. Passaram no 333, saída da El, sobe para 160. Passaram no 333, saída da El, sobe para 160. Golf Mike Alpha, sua altitude? 489, número 2, ponto de espera. Ciente, mantém o ponto de espera 5489. Solo ao 02, está autorizado o backtrack, reparte pista livre, Whisky Golf Oscar. Gol no 394, ali mantém cabeceira no 0 no 394. Ali mantém 1-0, gol no 394. Prossiga! O Golf Mike Alpha está mantendo a radial 272, 49 milhas de Salvador. Ok, senhor, só tem contato com ele? Mike Alpha na escuta do Serra Mike Fox. Siga Salvador, Mike Alpha. Peça para ele prosseguir via... prosseguir Salvador, a gente está autorizando ele prosseguir via para Salvador, prosseguir Salvador sem transponder. Peça para ele voar caixa pregos e reportar o controle nessa posição. Afirmativo, Mike Alpha na escuta do Serra Mike Fox. Na interseção hotel, sente. Mantenha o ponto de espera na hotel e aguarde para ingresso na pista. É o número 3 para decolagem. Número 1 está ingressando na cabeceira agora. Número 2, seu trip. E seu tráfego número 3. Manter 2.500 ou 1.500, você está perguntando, senhor? Pode manter 2.500 quando ingressar no caixa prego 1.500 pés, 1.012. Afirmativo, o Mike Alpha pode manter 2.500, vai ingressar no caixa prego, nos deixa também 1.500 pés. Mandar, amigo, disponha. 2.566.490. Confirme, estou recebendo seu cruzando 160. Sete, chama o centro agora, 12545. 12685, para o senhor voar direto para Aracaju. Isso, eu estou querendo. 262. Como é que é? 26? Não, 2545 é a primária e o 2685 é a secundária. 545, 25 e 2685. Dê uma boa tarde.